And Tyler, American 238 is ready on 10. American 238, maintain position. Okay, maintain position, American 238. America 238, clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Okay, clear to line up and take off on 10, America 238. And Tower, America 238, is the traffic on final, are they landing 10? Affirmative, sir, but now it's not approximate. The traffic maintain holding now. Okay. Okay, we'll maintain position, American 238. Negative, sir. Clear to line up and take off. The traffic can maintain holding now. Okay, clear to line up and take off, American 238. Salvador, o gol 094, ponto espera da 194, pronto. O 094, mantém o ponto de espera. É, mantém o ponto de espera, 094. America 238, airborne at 18. Contact El Salvador departure control, 1098. America 238, 119.8. Good day. Torre São 3198, boa. São 3198, continue a aproximação, informo visibilidade de 5 mil metros, certo, aproximado de 700 pés a 800 pés, sem chuva sobre o campo no momento. Continue a aproximação, informe visual com o campo. Comarei visual. Visual com campo? Positivo, 600 pés. Quanto? 700? 600. 600, fogo autorizado, pista molhada, vento no 40 graus, 629. E depois, qual é o seu 3 mais 8? Voo 094, teria condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmo. Alinha e mantém, agilizando as manobras para decolar assim que autorizado pela torre, 094. Agilizando, vai alinhar e manter na 190094. São 3198, só nos 23, direito no 211. Direita 1211. Salvador, 6200, final da escuta. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 6200. Com 094, autorizado decolagem cabeceira 10, vento 130 graus, 5 nós. Iniciando decolagem, o Gonal 094. Puxada 6200, informo visibilidade de 5 mil metros, teto estimado de 700 pés, sem chuva sobre o campo do momento. Continua a aproximação, informarei pista livre. Gente, aguardando. Tudo 9-1, mantenha o ponto de espera. Oceano 6200, informe visual com campo. Bom 094, decola os 25, acionando o código transponder 5045, chame controle 1198. Ok, 119.8, vai mudar o código para 5045, agora 094, grato. Só o Oceano 6200. 6200, todo autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 4 nós. Atenta a pista molhada. Ali mantém. Oxalé 6200, solo 27, direito no 211. Juro, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 50 graus, 4 nós. Decolagem, Direito no 91, decola 29, chame controle 1198. 198, controle, tá 3191, obrigado. Salvador, gol no 864, estabilizado, está 2 milhas e meio de GA. 1864, continue a aproximação, visibilidade de 5 mil metros, teto estimado 700 pés, tem chuva sobre o campo, informe visual com campo de vento noite 0 graus, 9 graus. Tá baixado, checada. Estou com 600 pés, o gol no 864. O 864, pouso autorizado, cabeceira 10, essa pista molhada. Partiu. Com 864, solo 33, direito no 211. Direito no 211, gol, ou no 864. Salvador, gol no 162. 1162, continua a aproximação e forma visibilidade de 5 mil metros, teto estimado 600 pés, sem chuva sobre o campo, o vento 140 graus, 4 nós, continue a aproximação e informe quando visual com o campo. O 962, quem é que vai chamar? Visual 610, 1162. O 1162, pouso autorizado, cabeceira 10, pista molhada, vento no 40 graus, 3 horas. Pouso autorizado, gol 1162. Solo 3 meia, direita, 2-1-1. 2-1-1, obrigado, 1-1-2. Salvador, boa tarde, Azul 4207. Azul 4207, a Linda coloca a piscina 10, vento no 30 graus, 3 nós. Lima que luz lupra, siga. Só vou avisar o táxi até a papá, chama na papá para ingresso. Por gentileza? Lima, que nos usou autorizado cruzamento a 1735, Quebec, Mike Lima. Na Lima, vai manter posição e chamar o solo em 1211. Não. Torre Salvador. Bom dia, 1509. Estabilizado em 10. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização. Azul 509 já está visual com o campo? Negativo. Informe visual com o campo 509. Azul 4207, decola os 47, chama em controle 1198. 198, obrigado. Visual 509. Visual quantos pés, por gentileza? 750. Gente, pouso autorizado, cabeceira 10, pista molhada, vento 090 graus, 495091. 509, pouso autorizado. Charlie, Charlie Hotel, prossiga. Autorizado o táxi até a Papá, sobe na Papá para ingresso. Azul 5011, solo 49, poderia confirmar a condição da pista? Sim, 5011, chega agora, solo 1211. Cruzamento no 735, Quebec, Mike na Lima, chame o solo em 121, décima 1. Torre Salvador, é o Pegasus 05. Pegasus 05, continue a aproximação, informe visibilidade 5 mil metros, teto 700 pés aproximado, sem chuva sobre o campo, pista seca, continue a aproximação, informe visual com o campo. Preparar visual. Confirma o vento pro Pegasus 05. 120 graus com 8 nós. Segue. Para o Salvador, o Xanaro 6213, autorização da Leão com a Unifam. 05 visual, capista, trem baixado e travado. Gente, visual com quantos pés, por gentileza? Visual com 700 pés. Ciente, pega 05, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, meia dúzia não. Ciente, livre pouso, pega 05. Bom dia, Torre Chané, 6255. 6255, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Teto de 700 pés, visibilidade 5 mil metros. Sem chuva sobre o campo, vento 1, 10 graus, 3 horas. Torre Chané, 6255. Gente, aguardo autorização. Obrigado. ...05, solo 5-6, liberando próximo à esquerda para o pátio militar, a estacionar a frequência livre. Frequência do solo 1-2-1-1. Chará 6255, continua a aproximação e fome visual com o campo. Continuando, reportarei visual, 6255. Estou aos prometidos 700 pés do Chané 6255. Pouso autorizado, 6255, vento a centena 59. Obrigado, livre pouso. Por favor, aumentar um pouquinho o brilho do pop. Já está no máximo. Ok, então, obrigado. solo controlado, vai levar à direita, o Chanel 6255. 6255, solo 01, direito, no 211. 211, obrigado. Estacionamento é porta pro táxi, Whisky Yankee no fone. Siga até papá, repassa para ingresso. Até papel autorizado, Whisky Yankee Uniform. Ingresso a porta nele, pronto, cabeceira na 7. O Whisky em Califórnia. Quem que me fala, por gentileza, me confirma a alternativa e a autonomia? Sente, tarifa de decolagem, o vento 170 graus, 05 nós. O Whisky, quem que me fala? Echo Uniforme Recoloso no 1, controle transferes 119.8. 98, obrigado. Isso é Uniforme.